livramento do Senhor. Em Jabes de Gileade, aflitos a clamar, nas o Amonita veio a sitiar. Faz aliança, pediram em temor, mas a sombra da morte trouxe dor. Mas um chamado ecoou, a esperança brilha, 7 dias de fé, prontos a esperar. Mensageiros correram, a voz se elevou, o povo se uniu, o clamor se formou. Oh Senhor, nosso Deus, vem nos livrar. Hoje é o dia, a vitória vai chegar. Com um só coração, juntos a lutar. Em Ti confiamos, nosso Rei. Vitória vai.